Tá tudo bem se tua voz falhar, meu bem. Se você não quiser falar, eu não vou reclamar. Miraguapa, fico bem só de te ter ao meu redor. Te faço um chá de mel, limão, pra tua voz voltar.